só para em casa no domingo. Na verdade eu sou um cara que tinha tudo e não tá mais aqui comigo. Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado no baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível até que falível. Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado no baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível até que falível. Paredão, Celta GG, paredão playboy, Celta criticado, paredinha gante, Celta da banana, equipadora David Sou. Pra quem vê, eu sou um cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo. Na verdade, sou um cara que tinha tudo e não tá mais aqui comigo. Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhada. Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível até que infalível. Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado no baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível até que infalível. Equipadora Neto Som, paredão JG, Gato a Jato, paredão Salve o Jorge.